Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Desta solidão, mas por que é que eu recuso quem quer dar-me a mão? Vou continuar a procurar a quem eu me quero dar, porque até que eu só quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero. Só quero quem eu nunca vi. Esta insatisfação não consigo compreender. Sempre esta sensação. Estou a perder. Tenho pressa de sair. Quero sentir ao chegar vontade de partir para outro lugar. Vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar, porque até que eu só espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje temos um espetacular em português. Iniciamos com Humanos, com Estou Além, ao vivo no Coliseu. A banda, formada em 2004, é constituída por Carnané, David Fonseca, Manuel Azevedo e Hélder Gonçalves, dos Clã. Também tem a participação de Nuno Rafael, João Cardoso e Sérgio Nascimento. As vozes estão a cargo de Manuel Azevedo, Camané e David Fonseca. Os restantes estão ligados aos instrumentos. As músicas cantadas pelos Humanos são da autoria do António Variações e tinham sido entregues pelo seu irmão, Jaime Ribeiro, a David Ferreira, que era o administrador da EMI. A banda acabou em 2006 e esta música pertence ao álbum Humanos ao Vivo de 2006. De seguida, vamos ter Mafalda Veiga com Cada Lugar Teu, ao vivo. Esta música pertence ao álbum Tatuagens, de 99. E ela se apresentou, este álbum se apresentou em 3 concertos, um no CCB em Lisboa e no Rivoli de Porto, que resultou no álbum Mafalda Veiga ao vivo em 2000 e também no álbum Coliseu 5 de outubro de 2004. Por último, nesta parte, vamos ter Rita Guerra e Amigos com Chegar a Ti, ao vivo no CCB a 4 de maio de 2013. Esta música pertence ao álbum Rita de 2005 e fez parte da novela da TVI Ninguém Como Tu, de 2005. Vamos então continuar o nosso programa e ouvir mais estas musiquinhas. E já volto. Até já. Sai de cor, cada lugar teu, atado em mim, a cada lugar meu. Tento entender o rumo que a vida nos faz tomar. Tento esquecer a mágoa, guardar só o que é bom de guardar. Pensa em mim, protege o que eu te dou. Eu penso em ti e dou-te o que de melhor eu sou. Sem ter defesas que me façam falhar. Nesse lugar mais dentro, onde só chega quem não tem medo de nada. Fica em mim, que hoje o tempo dói, como se arrancassem tudo o que já foi. E até o que virá, e até o que eu sonhar, diz-me que faz guardar e abraçar tudo o que eu te dar. Vejo que a vida muda os nossos sentidos e o mundo nos leve para longe de nós. E que um dia o tempo pareça perdido e tudo se desfaça num gesto só. Eu vou guardar cada lugar teu, ancorado em cada lugar meu. E hoje apenas isso me faz acreditar que eu vou chegar contigo onde só chega. num gesto só. Chegar a ti, amoroso, chegar a ti. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Vamos iniciar esta parte com a música do Tiago Betancourt e Canção do Engate ao vivo de Gaia no CTEB, ou seja, no Cine Teatro Eduardo Brazão, onde se assistiu a mais um espetáculo Contando Histórias. Esta música pertence ao álbum Acústico 2012 e é uma canção de António Variações, da qual os Delfins em 87 fizeram uma versão. Esta música pertence ao álbum do António Variações, como eu já disse, Dar e Receber, de 84, e é considerada um marco musical da década de 80. De seguida, vamos ter Santos e Pecadores com o Momento Final ao vivo no CCB. É um concerto de celebração dos 20 anos de carreira em setembro de 2011. Este grupo, que tem base no rock, faz fusão com o soul e com o funky. Esta música pertence ao álbum Love, que é o segundo álbum de estúdio, 96, mas também faz parte da compilação Caixa dos Credos, de 2009, e também da primeira compilação de 2003, Os Primeiros 10 Anos. Bem, vamos ficar com estas duas musiquinhas e eu já volto para me despedir e para a nossa última música. Estás livre e eu estou livre, e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura dos sentidos. Estás só e eu mais só estou, tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tanto que o faz. Vem que amor que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tanto que me faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Que buscas companhia, eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo do prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. Eu sou melhor que nada. Vem que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que o amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que o amor é o momento em que eu me dou, em que te dá.

Estou eu para a última parte, para me despedir e para vos deixar mais uma musiquinha, ou seja, a nossa última musiquinha de hoje. Bem, espero que tenham gostado do nosso espetacular, totalmente em português, e eu volto para a semana com mais outro altamente e especial, dinâmico, mas espetacular. Bem, vamos então, vamos ficar então com os Anjos, com o Porquê, Nunca Mais, acústico. Esta música pertence ao álbum Vingança, de 2007. Também pertence ao álbum Anjos ao Vivo, em Alfeira, 2008. E ao álbum acústico, de 2012. Esta música foi tocada no Fórum Cultural do Seixal. E pronto, vamos então ficar com esta última musiquinha e eu volto para a semana. Até lá! Nunca, nunca mais chega a noite te vou despertar. Nunca mais vou poder esperar então ver-te sorrir. Nunca mais este amor eterno poderá me tornar. No calor do teu inverno que te aquece a dormir, eu quero as palavras que me tocam e me dizem que sem mim não és feliz. Suave voz tão suave. Porque te arrancaram de mim assim? Diz-me porquê. Se te esqueceste ou não de mim. Somos imortais. Porquê? Pergunto. Não posso mais. Eu não posso mais. A chama onde irás sempre ouvir a voz de quem te ama e que te quer sentir. tocar. Suave, tua pele tão suave. Arrancaram de mim assim. Diz-me porquê, se te esqueceste ou não de mim. Porquê não somos mais eu.